profissional. Essa menina é uma treta. Já tá pronta pro combate. Deixa ela vir com a xereca malvadeza. Quero você, tá? Quero meu cara, você tá? Deixa ela vir com a xereca malvadeza. Quero você, tá? Quero meu cara, você tá? Ela é profissional, essa menina é batida. Tá no combate, me ataco de surpresa. Deixa ela vir com a xereca malvadeza. Quero você, tá? Quero meu cara, você tá? Deixa ela vir com a xereca malvadeza. Quero você, tá? Quero meu cara, você tá? Ela é profissional, essa menina é batida. Tá no combate, me ataco de surpresa. Deixa ela vir com a xereca malvadeza. Quero você, tá? Quero meu cara, você tá? Esse é o Nogueira, porra.